esse goleiro é fraude. E aí, viado? Já tô descendo já, cuzão. Vai, ó. Vou encostar, pode pá. E aí, Pedrinho, vamos dar um olho ali, viado? Que olê? Vai ter logo um baile ali. Não, viado, tenho prova hoje, tenho que estudar ainda. Não vou pra escola, dá não. Vai encostar, viado? Vai encostar? Não, nem dá. Vai, não. Eu vou encostar. Falou, falou, cuzão. Pereira detona funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Quando cê foi ver, já passou, já foi. Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Novinha quer mamar, antes eu já te digo. Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto. E não parava devagar que eu tô gostando. E a novinha tá adorando e me excitando. Oi mama, devagar e vem devagarinho. Oi mama, mama, mama, mama, mama, bem devagar, devagar, devagar, devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Esse é o DJ Pereira, tá tocando o pontinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Novinha não para, engole tudinho. Mama devagar e vem devagarinho. Oi mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. E não para de lambuzar que eu tô gozando. E a novinha tá adorando e me excitando. Devagar e vem devagarinho. E aí, Pereira detona funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Quando cê foi ver, já passou, já foi. Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Novinha quer mamar, antes eu já te digo. Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto. E não parava devagar que eu tô gostando. E a novinha tá adorando e me excitando. Oi mama, devagar e vem devagarinho. Oi mama, mama, mama, mama, mama, bem devagar, devagar, devagar, devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Esse é o DJ Pereira, tá tocando o pontinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Novinha não para, engole tudinho. Mama devagar e vem devagarinho. Oi mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. E não para de lambuzar que eu tô gozando. E a novinha tá adorando e me excitando. Oi mama devagar e vem devagarinho.